Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo! Eu sou o Júlio de Frito, que tá? Estamos aí, jogar de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. É, Vandrício de Fritas. Olá, jovens. Bruno Carvalho. Oi. Time 99 Vidas completo, olha aí. Cadê o aplauso aí? Tem alguns bônus que não tava completo, não teve isso, eu tô maluco. Teve com dois, teve com três. Mas não deixou de ter. Vai, vem. Nunca deixa, compadre, aqui é... Esse é o bagulho. Muito bem. Vamos aqui responder perguntas da turma que mandou aqui no Aurelo, né? Temos aqui muitas perguntas, o post tá gigante. Kevin Oliveira, nosso webmaster aí. Fiquei sabendo que vocês foram pra Gamescom. Como foi? Olha aí, boa pergunta, Kevin. Nossa, Kevin tá demais aí. Sempre mandando bem. Kevin não tem nada. Além de ser o webmaster, vai virar o laranja do 99 Vidas agora também. Ô, como é teu nome? Bruno. Tu foi pra Gamescom, né? Sim, Latam. Senhor. Fui pra Gamescom Latam, pra primeira edição da Gamescom Latam. A Gamescom já acontecia em alguns lugares do mundo. Confere? Você tinha a da Alemanha, que é a tradicional, né, em Colônia, isso. E você teve a primeira Gamescom Ásia, também confirmada, se não me engano, além da latino-americana. Caraca, a Gamescom, originalmente, ela é da Alemanha? Sim, senhor. Não sabia, e é por isso que teve uma CCXP lá em Colônia? Que é um point nerd lá? Assim, eu não sei se é um point nerd, mas é... Pros videogames, é a maior feira da Europa, foi a maior feira do mundo em vários anos aí, né, dependendo do ano. Olha que legal. Principalmente, durante muito tempo, a E3, na época que você tinha meio que essa... jogar uma rivalidade aqui, mas era diferente, né? Mas entre E3 e Gamescom, a Gamescom era muito maior, porque há muitos anos já, ela tem o foco no público também, né? Então você tinha muito mais pessoas atendendo a Gamescom do que você tinha a E3, por exemplo. É. Mas geralmente era um mercado... Era um trade show, né? Voltado para o mercado da Europa mesmo, né? Então você tinha muita presença de desenvolvedores que às vezes não vinham pra E3... Porque o mercado deles era muito forte na Europa, às vezes coisa muito de PC, jogos assim, às vezes estratégia, era sabe, o palco principal do ano, às vezes, muitas vezes era na Gamescom, por causa do mercado europeu e o alemão, principalmente, o mercado alemão é muito forte, né, o PC, como destino de videogame, né, pra galera jogar. Sim. E aí, chegou a versão brasileira, né? A latino-americana. A latino-americana. Latino-americana, Gamescom. Pra competir, a gente já tem alguns eventos de games aqui no Brasil, né? Tem a BGS, que é muito famosa, né? A Brasil Game Show. Sim. A gente ainda tem aquela Game XP? Ou não vai ter mais aquela não Game sei. XP? Não sei, eu não lembro nem se teve uma passada. Essa foi a tentativa, inclusive, lá no Rio, de um evento pra bater de frente com a BGS, né? E não deu certo. Eu acho que não vai ter Game XP, porque a Gamescom Latam também não é organizada pela galera do... É o pessoal do Omelete. Do Omelete aí, então... Isso, é. Ah, sim, só pra explicar... No ano passado, o Omelete assumiu a Big, que é uma feira que tem voltada para o mercado de desenvolvimento indie. Isso. E aí, o ano passado foi o primeiro ano... Na verdade, não foi o primeiro ano, porque eles já estavam antes disso, mas foi o primeiro ano grande da Big. E aí... ano grande da Big, no pun intended. Ano passado, ele já estava sendo gerido pela galera do Omelete. Isso. Pela galera do Omelete, que transformaram o evento, porque o evento antes... Tinha um foco business e principalmente para mostrar conteúdo desenvolvedor indie. E eles acabaram transformando numa cara mais de feira mesmo. Então tinha expositora, a Nintendo estava lá, tinha um stand da Microsoft, tinha stand de influenciadores, né? Então ele começou a ganhar caras de evento mesmo. Esse ano, o pessoal do Omelete deu um passo a mais e acabou transformando o que era Big na Gamescom Latam. Ou seja, o Big virou um evento dentro da Gamescom Latam. E aí esse evento sim, a premissa dele é para ser um evento que continua com foco business, mas que tem uma abertura maior para o público. E essa seria a parte, talvez o primeiro movimento, para tentar ocupar um espaço ou tentar tirar espaço da BGS. No entanto, a Big do ano passado foi uma Big muito legal porque ela realmente cresceu de escopo, foi muito interessante esse ano. Não sei se em função do nome em si... Essas expectativas estavam maiores, mas o que aconteceu foi o seguinte, a feira esse ano, em termos de porte, estava no mesmo porte do ano passado, mesmo tamanho, porém estava mais organizado. Inclusive, parabéns ao pessoal da organização pelo espaço indie, que estava muito melhor organizado esse ano, os desenvolvedores tinham mais espaço para apresentar os jogos. Ela não foi abraçada assim por todo mundo ainda, né? Acho que é meio que você está falando. Exatamente. Então, aí em termos do lado business, né? É, você teve uma presença muito grande de desenvolvedoras da América Latina, mas diferente do que acontece na Gamescom, a colônia, como o próprio Felipe mencionou, não teve tração tanta de fora. A Gamescom Colônia, ela traz gente não só da Europa, mas traz gente do mundo inteiro ali. É, porque você vai em várias publishers pra poder... Ela ainda tem mais aquele papel de negócio, de assinar. Exato. E aí, em função disso, talvez a expectativa da Gamescom Latam seria de ter algo, claro que não do mesmo tamanho, mas algo similar, mas não foi o que aconteceu, pelo menos nessa primeira edição. No entanto, eu quero ressaltar aqui... é natural, né, Bruno? Sim, é a primeira edição. Mercado, né? Agora, o que eu quero ressaltar, e meus parabéns para os desenvolvedores, cara. Esse ano, cara, foi correria. Eu estive trabalhando, até a pessoa falou, eu não estive a passeio, eu estive trabalhando lá. Foram 40 reuniões que eu tive, cara, em dois dias. Porra, sério, deu muito, então. Muita coisa e muito jogo bom. Assim, parabéns para os desenvolvedores da América Latina. Muito jogo brasileiro de qualidade, muito jogo chileno, muito jogo argentino, mexicano, uruguaio. É muito legal você conhecer esses desenvolvedores que estão fazendo tanto jogo bacana. Em termos de qualidade, tá muito acima. Assim, a qualidade dos jogos tá muito acima do que a gente teve no ano passado, por exemplo. Jogos bons. Vocês tiveram até o aperitivo de alguns deles aparecendo naquele Latin American Game Show que teve. Tinha muita coisa foda. Era um ratinho aquele personagem. O do Yo-Yo, Bruno. Qual que é o nome? Qual que é esse... Penny's Big Breakaway, é esse? Big Breakaway. Penny's? Não sei se é esse, não. O nome é outro nome. Não, esse aí não é porque, assim, o Penny's Breakaway... É um eu acho que é um rato e a arma dele é um Yo-Yo. Cara, parece ser muito bom. Ah, tá, é... É um nome bem esquisito. Se você falar aí, eu vou lembrar. Ele é 2D, né? Aham. O Penny's Big Breakaway, ele é 3D. Eu tô ligado que jogo você tá falando, assim, putz. Ele tem um visual, ele é um 2D, só que é um visual meio... É animal, cara. Eu vou falar sujo aqui, mas não é que o visual é ruim, é tipo, é intencionalmente um traço mais... Intencionalmente, mais forte, assim. Aham. Uhum. Vou pesquisar aqui e a gente já descobre, segue aí. Mas, ô Bruno, tu falou, assim, de reuniões. Uhum. Reuniões relacionadas a Backbite, né? Que você é um dos... Negócios, porque assim, é importante mencionar, a Gamescom, ele é um evento que tem o foco em negócios e é aberto ao público também, né? Ele tem esses dois focos. E só que, como ele herdou isso da Big, muitos desenvolvedores e muitas publicadoras vão para fechar negócio, pegar próximos projetos, né? Negociar publicação. E nesse caso eu fui a trabalho lá pela Qbyte mesmo, né? Fui apresentar a Qbyte. Inclusive, vocês fizeram um anúncio aí durante a Gamescom Latam, né? Fizemos um anúncio da data de lançamento lá no palco do The Enemy, o Coelho, o nosso querido Coelho apresentando, que foi finalmente a data de lançamento do Mars, que ficou confirmada aí para 1º de agosto de 2024. A videogame by Bruno Carvalho. O Bruno meteu agosto, a gente lança, agosto de Deus. Ô Bruno, e mudou o nome, né? Porque antes era Project Mars e virou só Mars, né? Antes era Project Colonies, Mars, aí o 2120, 2120. A gente dropou o Project Colonies, porque inicialmente essa ideia do Project Colonies é que ele fosse meio que uma franquia, e aí o próximo jogo seria outro planeta. Então seria, exatamente. Mas aí o nome ficava muito complexo, a gente dropou, ficou Mars 2120 mesmo, e aí a gente vê o que acontece depois de Marte, né? O céu é o limite, o universo é o limite. Opa, achei aqui, Felipe, ó, o jogo que a gente tá falando é o Pipistrello in the Cursed Yo-Yo. É da mesma galera do Dodgeball Academia. Isso. Que é um estúdio brasileiro e tal. Que são brasileiros, exatamente. Cara, esse jogo eu fiquei empolgadaço. Ô, Bruno. Tá nervoso, Bruno? Tô nervoso por quê? 1º de agosto. Não, tô perguntando se você tá nervoso pro lançamento. Logo aí, Mars aí. Menos de um projeto, mês. Projeto, né? Quantos anos produzindo aí, caramba, né? Cara, assim, são 5 anos de produção ativa, então a gente tá fazendo o jogo desde 2019, mas o primeiro draft do Mars a gente escreveu em 2017, cara. A gente chegou... Olha que curioso, a gente começou a fazer o Mars, o conceito dele em 2017, a gente fez um protótipo dele rodando em Unity na época, isso em 2017 ainda, chegou a participar de alguns editais e tal na época... Só que o jogo foi virar o que ele é hoje, começar a virar o que ele é hoje só em 2019. Aí a gente mudou de engine, aumentou o escopo do jogo, e aí ele é o que vai ser lançado. É claro que, assim, a gente fica na expectativa de lançar É, sempre tem algo, putz, eu queria fazer algo diferente, eu queria fazer polir alguma coisa a mais e tal. Mas a ideia é a gente entregar o jogo pra galera e, é, com base no feedback, poder transformar a experiência em algo melhor ainda. Tivemos ajuda de alguns parceiros nossos, inclusive nosso querido Felipe Mesquita aqui, com muito orgulho, ajudou nesse processo. Foi o nosso mock reviewer aí, dando dicas valiosíssimas. Foi o primeiro reviewer do Mars. Nem saiu ainda, ele já temos compradinho, um review. Né? Já escreveu pro Reload? Falou bem? Não, não foi pro Reload. Ele escreveu pra gente. A gente contratou o Felipe como mock reviewer. Você quer explicar esse processo, Bruno? Acho que muita gente não conhece, né, esse tipo de... Sim, por favor. De o prática que as desenvolvedoras e as publishers fazem. É, o que é um mock review? Antes de lançar o jogo, muitas desenvolvedoras, elas pegam uma build do jogo num ponto que elas acham que seja interessante pra avaliar e contratam pessoas pra fazer uma análise como se fosse... Ó, analisa isso aqui como se fosse um produto lançado. E aí contrata jornalista, contrata especialistas. No nosso caso, a gente contratou o maior especialista de todos, querido Felipe Mesquita, pra analisar o jogo, né? Muita gente que veio de mídia, hoje em dia, trabalha com consultoria só disso, né? Porque tá acostumado a... Sabe como é que são os moldes de... Sabe que uma publicação vai tratar esse tipo de jogo, né? Como é que vai ver? E isso é uma coisa super importante, porque os developers que têm essa noção, eles já conseguem, por exemplo, projetar o que um jogo vai fazer no lançamento, né? Qual tipo de recepção que ele vai ter. Quando a gente tem um jogo aí da Sony, da Microsoft, da Nintendo, essas publishers grandes, Ubisoft... dificilmente é uma surpresa gigantesca quando eles vão olhar lá e ver aquela famosa média da recepção, né, das notas, assim. Porque você tem todo esse processo que essas empresas têm de já fazer esse mock review, já pra ter uma ideia, né, já pra criar expectativa, saber quanto gastar em marketing e esse tipo de coisa, né. Então é um processo super comum, assim, mas que a gente não ouve tanto falar, porque tá meio atrás das cortinas, assim, durante o ciclo de desenvolvimento, né. Então, ele é como se fosse um review do jogo feito antes do lançamento. Em alguns casos, alguns desenvolvedores fazem isso até com um tempo de antecedência para tentar melhorar coisas que são possíveis corrigir até o lançamento. Claro que não é tudo que é possível alterar, mas desse tipo de trabalho vem input muito valioso, tanto para você setar expectativas, como o próprio Felipe falou, como, de repente, coisas que você consegue corrigir a tempo para o lançamento, para um day one patch, por exemplo. Então, assim, a gente... sabe mais ou menos o que esperar, a gente contou com um pessoal muito bacana, como eu falei, o próprio Felipe e mais alguns amigos aí fazendo mock review. Inclusive, Felipe, temos mais a falar sobre isso de iniciativas futuras já também, né? E então a gente tá muito empolgado pro lançamento, mas pro pessoal poder jogar, a gente quer que as pessoas possam ter a experiência do Mars, né? Afinal, foram tantos anos trabalhando nisso. E também para poder coletar o feedback da galera, para poder trabalhar em cima de coisas que a gente possa responder para a comunidade. De repente o pessoal quer alguma coisa no jogo a mais. Eu uso muito como referência o próprio Dead Cells, né? O Dead Cells foi um jogo que ele lançou, ele teve em Early Access também. Aí quando ele lançou, a própria comunidade deu feedback valioso e o Dead Cells foi crescendo no decorrer do tempo, né? E a comunidade respondeu bem. Então acho que o maior desejo que a gente tem é, primeiro, que os jogadores possam, né, os amigos gamers, as amigas gamers possam colocar as mãos no jogo e poder se divertir um pouco aí com a experiência do Mars. Tem um negócio também, Bruno. Uhum. Pega o próprio jogo do 99 Vidas, o que ele foi no lançamento e o que ele acabou se transformando depois, né? Sim, exatamente. Teve muito ajuste, né? Muita melhoria, né? No jogo. E muito conteúdo também. O desenvolvimento de jogos hoje em dia permite isso, né? Exato. Né? Patches e tudo mais. O 99 Vidas, ele teve tanto melhoria dentro do jogo, ajustes de balanceamento, mas também teve conteúdo novo, né? Se você pegar a primeira versão que saiu e a versão definitiva, que foi aquilo que foi lançada pro Switch e depois atualizada para todos os consoles, cara, em termos de conteúdo, o conteúdo dobrou. A gente teve mapas a mais, chefes novos, inimigos totalmente novos, né? Tela, assim, mundos inspirados em jogos. A gente tem lá o mundo inspirado no The Last of Us, o mundo inspirado na Nintendo... Então, o jogo em si recebeu muito conteúdo depois também. Justamente porque a gente percebeu que a comunidade estava respondendo, né? Isso é legal. Então, pode ser o caso do Mars também. Dependendo de como a comunidade abraçar, pode acabar entrando mais conteúdo dentro do Mars. Apesar de, e eu até já mencionei isso, a Killbyte já está trabalhando nos próximos jogos aí, né? A gente, claro que o Mars tem uma equipe trabalhando, finalizando os processos, mas a gente já tem tanto o próprio Extinction Rifts, que a gente já mencionou, quanto o nosso próximo beat'em up que a gente tá trabalhando lá, que é o nosso Golden Axe, digamos assim. Se o 99 Vidas foi o nosso Tears of Rage, o próximo beat'em up que a gente vai lançar vai ser o nosso Golden Axe, entendeu? Olha, Extinction Rifts, que é um FPS, né? É um boomer shooter. Boomer shooter, né? Que é uma... Inclusive, a gente... É uma pauta que a gente chegou a botar na discussão do programa principal, trazer um leve bastidores pra galera aqui, que é essa onda dos novos jogos retrôs, que não é mais a referência tanto 16-bits, né? É 8-bits, 16-bits, já é a galera referenciando mais a geração PlayStation 1, PlayStation 2, né? Esse ano a gente tá tendo muitos jogos, assim, que a gente tem visto nesses eventos, que era de developers indies que faziam jogos, assim, por exemplo, o Bruno tá dando exemplo daqui, o Byte aí. Jogos ali que estão referenciando Streets of Rage, o Golden Axe. Hoje em dia você tem galera fazendo jogos aí, lembrando Resident Evil do Play 1. Sim. É, o próprio Sinalis foi um sucesso recente aí, que é inspirado nessa estética de Play 1, né? Play 1, Play 2. Isso, aí nos Boomer Shooters tiveram alguns aí. O Dusk, acho que foi um que levantou muito o mercado na época, né? Que é da New Blood, que inclusive fazem jogos basicamente só... meio que nessa pegada, né? Jogos que referenciam meio que mais os anos 2000 do que os anos 90, né? Que acho que é uma onda que a gente teve muito forte nos jogos indies durante muitos anos, né? Uhum. Essa é uma pauta que eu acho que a gente podia trazer aí mesmo um dia pra discutir, porque tem muito jogo legal, cara. E é o futuro, assim, dessa cena indie, né? Muitos developers meio que estão mudando o escopo. A gente tem as próprias meninas lá da... Pô, esse parece estar muito Pixel, legal. Da Pixel Punk. Sim. Que estão fazendo um jogo 3D fantástico, que é o... Abyss X-Zero. Abyss, né? X-Zero, exatamente. Você compara lá o pulo que é o Unsighted, que é um jogo delas que foi puta sucesso. E é um jogaço. Tem inclusive aqui programa no 99 Vidas, né? Foi um 2-pack aqui. E o próximo é Abyss X-Zero, que lembra mais, tipo... Elas estão até falando que uma das referências é os próprios jogos do Zelda do 64, né? Mas eu digo mais ainda. Sabe o que ele lembra? Você vai lembrar disso aqui, Felipe. Você vê algumas cenas do jogo, lembra muito o visual do Mega Man Legends, cara. Também, que é... Né? Cara, é tanto carisma esse jogo, é bonitaço, tá maluco. E sabe o que é legal? É uma escolha artística, porque antigamente a gente olhava o jogo de Play 1, achava lindo, e hoje em dia a gente acha feio. Essa é a nova referência. Tem um jogo desse ano que eu gostei demais, é um dos meus jogos favoritos do ano, que chama Crow Country. Sim! Ele é basicamente um Resident Evil, só que com o gráfico do Final Fantasy VII original. Exato, meio gorduchinho, né? Isso. As formas mais arredondadinhas, É um survival horror com um foco muito grande em puzzle. Muito, mas muito legal, assim. É que é o referencial, Felipe, né? O referencial das pessoas que cresceram jogando videogame tá fazendo a transição das gerações, né? Isso, então, exatamente. Então a galera fazia do 8-bits, 16-bits ali... Essa galera já tá ficando mais velha, né? E aí a turma mais jovem pegou o PlayStation 1, PlayStation 2 ali, né? Cara, eu acho que a gente podia fazer esse programa mesmo, botar um na pauta aí pra algum momento do ano, porque tem muito exemplo legal e, tipo, muito jogo que a galera vai ver e falar, mano, que coisa maravilhosa e que lembra muito, sabe, a minha infância. Porque a infância da galera que nasceu aí nos anos 90, né? Foi nos anos 2000 e essa galera já tá nos 30 anos aí, é o meu caso. Né? Exato, Vamos colocar. Como é que a gente chamaria o nome? Seria... Talvez a nova onda do... A nova onda dos indies. Dos indies, dos jogos retrô, sei lá. Nova onda dos indies. Vou deixar aqui pra gente escolher em algum momento colocar na pauta. Essa pauta é legal. Bem maneiro mesmo. E até conectando com o papo da Gamescom, tivemos muitos jogos assim, como também tivemos muitos jogos, cara, com a estética mais elaborada também. Eu pude ver o trabalho de alguns estúdios, tanto brasileiros quanto dos demais países aqui da América Latina, de jogos, por exemplo, de terror feitos em Unreal, com um visual mais, não vou dizer realista, mas um visual mais moderno, bem aproveitado, uso de sombras. Cara, realmente, assim, os desenvolvedores esse ano mostraram muito trabalho de qualidade, viu, cara? Um dos jogos lá, que é da Blumhouse Games lá, eu acho que é da América Latina, não é? Não me engano. Vou tentar achar quem que é aqui, mas... Daquela antologia deles lá, não é? Eles anunciaram vários jogos, né? Uhum. Se não me engano, um dos developers daqui... acho que são 5 jogos que eles anunciaram. Se não me engano, um dos developers é da América Latina. E também, outro destaque que a gente teve esse ano lá foi o stand da Tectoy. Né? A Tectoy teve um stand grande na Retrocon do ano passado. E aí, esse ano, eles fizeram um anúncio grande, que é o novo console da Tectoy, que é o Zenix. Que é uma brincadeira com Zeebo e Phoenix, né? Ou seja, o Zeebo renascendo das cinzas aí. E é um PC portátil, né? Na onda dos PCs portáteis aí. E tinha muitos jogos apresentados lá, inclusive um Souls brasileiro, que é o Deathbound, que é muito bom também, bem bacana, que ele chama atenção aí. Veja só você, Evandro, que um dos personagens é um capoeirista. Olha aí, o Brasil tá vendo? Sempre relatado. Souls com capoeira, olha aí que bacana. O Marcos é um dos jogos confirmados já, não foi? Pro Zine? Foi, no evento de lançamento eles citaram três dos jogos da Cubite, né? Falaram do Ador, do Bem Feito e do próprio Mars. Eles estiveram lá na feira também. Então foi muito bacana. Parabéns pra Tectoy, stand grande, lindíssimo ali. Um dos destaques, assim, de destaques de stand grande, nós tivemos o da Nintendo. Tivemos o stand da Tectoy grande também. Tivemos também um destaque bacana do pessoal das iniciativas, tanto da Abra Games quanto o pessoal da iniciativa do governo da cidade de São Paulo, que eles tinham programas levando jogos indies pra galera que não conseguiu comprar espaço, não conseguiu comparecer, levando jogos tanto de estudantes quanto de devs menores, cara. Isso é muito legal, muitos projetos bacanas ali também. No geral, é o que eu falei, a Gamescom, como Gamescom Latam, talvez não tenha chegado na expectativa do pessoal, mas é o primeiro ano ainda. Porém, como um evento pra dev e pra business, ele foi muito interessante, cara. Como Big, foi a maior das Bigs. Como Gamescom ainda, eu acredito que eles vão crescer cada vez mais, assim. Mas pra responder a pergunta do pessoal, já matou a BGS? Ainda não, porque eu acho que pro escopo do consumidor, ainda não chegou lá. Mas veja você que coisa engraçada, a BGS acabou de anunciar uma parceria com a Games Connect, que é um evento business, pra tentar levar o lado business pra dentro da BGS, ou seja... Pra não ficar de fora, né? A BGS está respondendo... Vez, né? Exatamente, a BGS está respondendo o movimento da Games com Latam. Então vai ser muito interessante ver como esses dois grandes eventos vão se desdobrar daqui em diante, né, cara? Mas pelo menos por enquanto... A Gamescom Latam preservou o seu foco no negócio e sucedeu nisso, dando espaço para negócio e espaço para os desenvolvedores indies. E aparentemente a BGS vai seguir sendo o evento pro consumidor. Ô Bruno, tu nem falou da Nintendo, né? Falou da SEGA aí, da Tectoy. Não, falei que teve stand da Nintendo, stand grande da Nintendo. É que não teve gigante, novidade. O que eles fizeram, eles trouxeram jogos que já foram lançados, mas pra galera poder curtir, tinha lá o Princess Peach, tinha... Mario Kart, não, mas tinha o novo Zelda lá, da princesa, caramba, né? Não, mas você foi no evento, né? Tava no... Não, ele não tava jogável não, Jurandir. Tava não? Não. Que tristeza, hein, Nintendo. Então o anúncio foi que o jogo vai sair em português, né? Esse foi o grande anúncio, né, da Nintendo no Brasil. É que o jogo vai sair, né? Tem lá, viu? Coelho Morto de Feliz, caralho. Que é o jogo da Princesa Zelda, né? O jogo do... deu uma cortada aí, mas a gente deduziu. O novo jogo do Mario e do Luigi, né? Vai, isso. Sim. Uhum. Vai, isso é da hora. Mas esses anúncios da Direct lá foram muito legais, mas não foram trazidos pro evento, tá? Até porque o evento foi muito próximo da data e não acho que a Nintendo usaria esse evento pra mostrar pela primeira vez pro público os jogos em forma jogável, né? Esses títulos aí em forma jogável, né? Não acho que estamos com esse prestígio todo ainda, né? Quem sabe um dia. Quem sabe um dia. Quem sabe. Muito bem, gente. Fechamos aqui. Eu sou Júlio de Filho. Eu sou Felipe Mesquita. Eu sou Evandro de Freitas. E eu sou Bruno Carvalho. E esse foi o 99 Vidas Bônus. Nos encontramos na próxima. Tchau. Porte gazzuna con un stemma reta. Na cupulella che vi si era aizzata passa scampaniando pattuleta con mano a papà da fa guardare tuo fa l'americano, americano, americano senta a me chi tu fa fa tu vuoi vivere alla moda ma se bevi whisky and soda poi siente disturbato tu abballo rock and roll tu gioca pesa bolla mei sorte beccamella chi te li dà la borsetta di mamma tuo fa l'americano americano americano ma si nati in Italy siente a me non c'è sta niente fa ok napolitan tuo fa l'americano tuo fa l'americano. Come ti può capire chi ti va bene se tu la parli mezzo americano quando si fa l'amore sotto la luna, come da venne in capo di I love you. Tu fa l'americano, americano, americano, senta me chi tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, o ti senti disturbato. Tu ballo rock and roll, tu gioca baseball, me sorte beccamel, chi te li dà la borsetta di mamma. Tu fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente, fa ok napolitan. Tu fa l'americano, tu fa l'americano. Ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente, fa ok napolitan. Tu fa l'American, tu fa l'American. Whisky soda rock and roll, whisky soda rock and roll, whisky soda.